Pensar faz bem e nada melhor que começar o dia exercitando nossa capacidade de pensar, pois é em momentos de reflexão que surgem muitas das soluções. E é triste, mas verdadeiro. Acadêmicos e professores estrangeiros da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, com sede em Foz do Iguaçu, já até acostumaram-se a ouvir comentários ignorantes ou preconceituosos sobre a instituição, vindos tanto de moradores locais como de comentaristas de veículos nacionais de informação que, a julgar aí pelo teor de suas palavras, não entenderam ou não quiseram entender, né, o significado da instituição para o Brasil e para a região de fronteira. Um dos argumentos contrários mais ouvidos e também superficiais é o de que o Brasil não deveria estar fornecendo cursos superiores de graça para alunos estrangeiros, sendo que muitos brasileiros não conseguem ter acesso a cursos universitários públicos e gratuitos. E aí cabe uma observação importante, né? A ideia original da UNILA era reservar 50% de suas vagas para alunos e professores estrangeiros, algo que jamais ocorreu, com os brasileiros representando desde sempre cerca de 2/3 do público da instituição. A chave da UNILA, entretanto, é uma palavra de significado até quase mágico presente no nome da universidade: integração. Muitos dos alunos estrangeiros que estão em Foz para os cursos de graduação e pós-graduação ficarão aqui mesmo pela cidade ou adotarão o Brasil como pátria, né, contribuindo para o desenvolvimento do país. É assim na maioria dos países do mundo, que adotam modelos de aceitação de estudantes estrangeiros, como fez aí por décadas, por exemplo, né, um país chamado Estados Unidos, que não por acaso é especialista em recrutar cérebros estrangeiros para o desenvolvimento do próprio país. Aí você pode dizer que a comparação entre Brasil e Estados Unidos é equivocada, né, porque não é possível comparar duas realidades tão diferentes, e nisso eu dou razão a você. Mas o que eu não posso dar razão de jeito nenhum é no raciocínio burro de que a UNILA não traz benefícios para o Brasil e nem para Foz do Iguaçu. No caso do nosso município, o benefício é mais do que evidente, né? Com os investimentos para a instalação da universidade, a criação de mais de 1 milhão de cargos remunerados, alguns deles bem remunerados, diga-se de passagem, e a movimentação econômica gerada pelos quase 3 mil acadêmicos. No caso do Brasil, vale lembrar que a UNILA ainda é uma universidade jovem, tendo recém-formado suas primeiras turmas, e o benefício virá, tenho certeza, não apenas com os que vêm de fora e por aqui decidem ficar, ou continuam mantendo seus laços, né, com o Brasil mesmo após o retorno a seus países, e claro, com todos os brasileiros que, com uma visão mais abrangente do continente, marcada aí, né, pela palavra integração, poderão agregar novos valores e visões à academia, também à sociedade e ao desenvolvimento de iniciativas na área da economia. E você, qual sua visão sobre a UNILA? Reflita, pensar pode mudar nosso mundo.